Brasil. Me conta a soma de quantos beijos te beijei. Me montar, desmontar, que amor é esse que cê fez? Rolou xeque-mate no meu lençol xadrez. E me desculpe, minha vez, é pra sempre sua vez. Coração parabenizou, aplaudiu, acertei. Lugar.